feira do queijo já foi em março e ainda não tivemos a apresentação de compras da feira. A Expo H também foi, portanto, em julho, agosto. O Sr. Presidente já disse que precisava sempre de algum tempo para poder, portanto, ver as contas que podiam chegar e para depois não poder, não haver ratificações das contas. E, portanto, quando possível se podia fazer a apresentação dessas contas. Depois também queria fazer um reparo no dia do 25 e 17 de outubro, depois da cerimónia toda que houve aqui na Câmara, e muito bem, foi pouco, portanto, não, até aí não há nada de. Mas depois, quer dizer, o almoço feito após a cerimónia, com 200 a 250 pessoas, acho que realmente era evitado, porque é uma despesa que ficou cara. E juntamente com a apresentação das contas da Feira do Queijo e da Expo H, se pudesse também dizer-nos depois quanto é que. Gastámos no almoço? Ótimo.